do céu é mais bonito. Meu prazer é mais sincero do seu lado. Aquela pérola mais rara, quem me dera ter você toda hora e poder te falar. Eu te quero sim, perto de mim, e sempre assim eu vou te amar. Eu te quero sim. Meu prazer é mais sincero do seu lado. Quem me dera.